Tem alguém assim na sua família? A Acústical Clínica Fonoaudiológica pode resolver esse problema. Ligue agora para 3035 3394 e marque sua consulta. A Acústical Clínica Fonoaudiológica fica na Rua Marcílio Dias, número 1431, sala 64, no centro de Novo Hamburgo. Atenção para a novidade: aparelhos auditivos sem a necessidade de troca de pilhas. Teste nossos aparelhos em sua casa. Marque sua consulta na Acústical. Quem vive do seu lado, vive do seu jeito. É com você a vida que eu sempre quis. Perto de você a gente aprende, a gente é mais feliz. Quem vive do seu lado, vive do seu jeito. É com você a vida que eu sempre quis. Perto de você a gente aprende, a gente é mais feliz. Isso, quem vive do seu lado, vive do seu jeito. Conhecer o mundo, fazer amigos, aprender algo novo, cuidar da saúde do corpo e da mente. Se tem algo que a gente faz na vida, são planos. A Dr. Clean conta com uma ampla rede de atendimento, além de planos descomplicados para pessoa física ou jurídica. Tudo para que o plano de ser feliz seja sempre o mais importante. Dr. Clean. O plano é simples. Viver bem. Aquele presentão que o seu pai merece está na Multissom. Confira nossas ofertas. Smartphone Galaxy J1 Mini, apenas R$389 à vista. TV LED digital 32 polegadas, a partir de R$949 à vista. Barbeador elétrico a partir de R$99,90 à vista. Essas ofertas e muito mais você encontra aqui. Parcelamos em até 15 vezes em nosso crediário próprio. Dia dos Pais é na Multissom. Sempre perto de você. Eu usei pra comprar um presente pro meu neto. A gente pra fazer uma reforma na casa, né, amor? Eu usei pra colocar as contas em dia. Aposentado do INSS e servidor público municipal, estadual e federal. Quer realizar seus planos? O Banrisul tá contigo. Passa um crédito consignado ou um cartão de crédito consignado INSS. É rápido e sem complicação. Consignado é Banrisul, o grande banco do Sul. Interação e conectividade. Conectividade. Dinamismo e informação. Informação. Baixe o aplicativo da Rádio ABC e fique por dentro das principais notícias. Disponível para Android no Google Play e para iOS no App Store. Instale agora, é super fácil. Digite ABC 900 e acompanhe a nossa programação. Jornalismo com integração entre a rádio e as redações dos jornais do Grupo Sinos. Mais reportagens e entrevistas exclusivas sobre os temas que estão em destaque na nossa região. Nos acompanhe também nas redes sociais. Facebook e Instagram, Rádio ABC 900. Rádio ABC, ligada na notícia e conectada em você. Ponto e contraponto com PC Lângaro. Agora 8 horas mais 2 minutos, 8 e 2, início de manhã da segunda-feira, 13 de agosto de 2018. Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Ponto e Contraponto. Ponto e Contraponto arranca agora, vai até 9 horas e 25 minutos, tendo na mesa de áudio o trabalho do Ederson Canale. E vamos na sua companhia, sempre em nome de Cremers, ações efetivas pela saúde, também para Dr. Clean. O plano é simples, viver bem. E olha só essa dica, baixe o aplicativo no seu celular da Dr. Clean e agende consultas